Hoje, dia 31 de julho de 2016, nós vamos continuar aqui nesse tempo maravilhoso do Senhor, aqui na Comunidade Evangélica Vida Nova, Igreja de Discípulos. Você pode acompanhar mais essas pregações e estudos lá no nosso site www.vidanovaitabuna.com.br. Ok? Quem de aqui já foi no site? Quem não foi, vá, porque você vai gostar muito. Está muito bem feito. Patrick e Zaira aí, com muito carinho, cuidando disso. Nós temos conteúdo de qualidade lá, graças a Deus, tá bom? Amém? Todos abriram em Atos 2:37. Vocês perceberam que a gente começou o culto já hoje mais perto das 6 horas, né? 6:15. Nós vamos tentar manter isso. Senão a gente vai alongando, né? Então, é importante a gente prezar por isso, tá bom? Amém, gente? Todos acharam aí? Abriram? Diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração, ou seja, seu coração foi cortado, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós e a vossos filhos, e a todos que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, dava testemunho, e os exortava, e os animava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados, que receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas. Vamos orar? Senhor Jesus, nós precisamos que o Senhor fale conosco esta noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, precisamos receber a tua direção. Nós reconhecemos que somos falhos e que, como nós cantamos, pensamos às vezes desistir, mas nos traz à memória nessa noite a palavra de vida, Senhor, a palavra eterna. O Senhor Deus é eterno, e o que sai da tua boca é eterno. E nós somos temporais, nós somos humanos, precisamos ser alimentados de algo além de nós, além do humano, além do racional. Por isso nós pedimos, Senhor, vem nos inundar com a tua eternidade nessa noite. Vem nos mostrar uma imagem da tua eternidade. Vem nos mostrar uma centelha. Vem nos dar uma visão daquilo que o Senhor tem para nós, que já começa aqui na terra. Que em nome de Jesus, nossos ouvidos sejam atentos, nossos corações abertos. Que todo preconceito caia agora. E fique, em nome de Jesus, à disposição para aprender do Senhor. Nós te pedimos, Senhor, com certeza de que o Senhor já nos atendeu, porque o Senhor nos ama. Faz isso conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu falei na semana passada, nós estamos falando sobre a necessidade de nós darmos uma guinada em nossa vida. A necessidade de nós partirmos para uma fase que está além de uma rotina limitada. Gente, olha, eu sei que pode parecer um pouco grosseiro, mas eu nunca perco. Quando eu vejo um cachorro correndo atrás do rabo, eu acho tão interessante. Porque ele acha que vai alcançar o rabo. E ele toca ele a correr, a rodar. Daqui a pouco ele fica tonto, porque cachorro também fica tonto. Aí, não sei se você reparou, aí ele sai meio cambaleando assim, dá uma desistida do rabo. Quando ele vê o rabo de novo, ele começa a correr atrás do rabo. Quantos de nós estamos com o mesmo comportamento? Investimos em um monte de coisa que os anos vão passando. Gente, eu fui no enterro lá da minha tia, que ajudou a minha mãe, a minha avó a me criar. Uma pessoa tão legal. Não é porque ela morreu, não, né? Porque geralmente as pessoas, quando morrem, ficam maravilhosas, né? Então as pessoas elogiam, né? Não, ela era uma pessoa legal mesmo. E eu comecei a encontrar primas minhas que eu vi criança, primos desse tamanho. Gente, aí, o mesmo, quando eu vi, já é advogado, já está, quer dizer, menino estudioso, né? Crente e ora. Esse negócio de que Basta ser crente para passar no concurso? Eu que Deus da pesca? Não. Ele é servo de Deus, é sério, estuda muito. Não já passou no AB antes de concluir o curso de Direito? E aí eu vi aqueles catatau assim, tudo grande. Eu falei, meu Deus, eu estou ficando velho, não é possível. E olha que eu só tenho dois cabelos brancos. Do lado de cá. Então, tem situações que a gente toma um susto assim, diz, meu Deus, como o tempo está passando. O que é que eu fiz? Qual é o meu legado? O que é que eu estou construindo? O Evangelho, ele não só leva a gente para o céu e tira a gente do inferno. O Evangelho é novidade de vida. São boas novas que acontecem na minha vida hoje. Quando nós começamos a ser influenciados pelo Evangelho, o Evangelho começa a mudar a nossa vida, a nossa forma de pensar sobre as coisas, nós começamos sim a enfrentar alguns conflitos que são, na verdade, um encontro que nós temos conosco mesmos. Não sei se a concordância está certa. Por exemplo, para o homem é mais fácil, né? Porque o homem lá em casa tem um espelho enorme assim no quarto, e aí quando eu passo por ele, eu passo e volto para ver como eu estou bem, né? Aí tem aquelas poses aterofilísticas, né? Clássicas, né? Que a gente se vê bem assim e sai. Já a mulher é um pouco diferente, né? A mulher, às vezes ela se olha no espelho para ver como, o que não está bom, né? Aí fica se puxando, né? Fica assim. Mas mudem, irmãs, por favor. Comecem a ver as qualidades de vocês. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Porque o pior é quando elas perguntam, né? E aí, amor, tá me achando mais gorda? Aí, esse é um problema. Um problema grave. Essa é uma questão muito complexa. Entendam, homens. Tenham muito cuidado com a resposta. Porque ela é muito perigosa. Porque quando a sua esposa pergunta se ela tá mais gorda, você deve falar que ela tá mais gorda? Não se você amar a sua vida. Mas também, você não pode dizer a ela que ela está ótima, porque ela não está se achando ótima, por isso que ela lhe perguntou, né? Então, você pode se arriscar a dizer o que eu digo geralmente, dizendo, para mim você está ótima, né? É uma coisa que às vezes dá certo. Mas, apesar do humor, apesar da graça disso, a palavra de Deus diz lá em Tiago que a Bíblia é como um espelho. E quando nós nos deparamos com a Bíblia, com a Palavra de Deus, com o Evangelho, geralmente nós vemos o que é ruim em nós. E quero dizer para você hoje, pare com isso em nome de Jesus. Quantas vezes estamos num culto desse e Deus vai falando, eu não sou Deus, mas Deus fala pela Palavra dEle. E Deus vai falando, a gente só fica pensando como eu sou miserável, como eu estou mal, como eu estou ruim. E o diabo que existe fica no seu ouvido dizendo, é isso aí, está mal mesmo. Você está bom de jogar fora, não presta para nada, não presta nem para ser crente. Vamos parar com isso no nome de Jesus, vamos fazer o seguinte. Quando eu estou diante do Evangelho, da Palavra de Deus, da Bíblia, da pregação, quando eu estou ouvindo algo de Deus, que eu posso ser melhor, eu tenho que ver o que eu preciso melhorar, mas eu também preciso ver o que Deus já fez em mim. Amém ou não, gente? Então, quando a gente está diante da palavra, quando está ouvindo a palavra, quando está lendo a palavra, não fica só lá grifando o que você não é bom, o que você faz de errado, pelo amor de Deus. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus para saber o que Ele quer de mim. Eu tenho que olhar para aquilo e falar assim, uau, olha como eu posso ser. Sabe aquele espelho que emagrece? Eu já... Tem espelho que emagrece, né? Que você vai... Você fica na frente dele assim, você dá uma afinada. Geralmente a academia faz isso. Se você um dia montar uma academia, não faça isso, tá? Que eu vou falar que eles fazem. Eles apertam o parafuso do meio, do espelho, porque ele fica côncavo. E aí todo mundo que se olha fica mais magro. Eu não sei se eles fazem isso com a balança. Mas com o espelho faz. Entendeu? Agora, esse espelho geralmente está na parte feminina, perto do vestiário, né? Porque o homem não quer se ver mais magro. Geralmente. Mas qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: nós vamos ver aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que para darmos essa guinada em nossa vida, para sair do lugar comum, para sair desse comportamento como cachorro corre atrás do rabo, nós precisamos ver qual é a nossa situação, mas também precisamos ver o que Deus tem e pode fazer por nós. Amém ou não? Vamos ver aqui nesse texto como isso é muito claro. muito claro. Agora, como eu disse na semana passada, esse investimento seu precisa ser diário. Diário. Não adianta você separar um dia do Senhor, separar o momento que você ora e a sua espiritualidade ficar retida aquilo. Não é suficiente. Ok? O John Maxwell, que é um mega palestrante aí, internacional, dos mais requisitados do mundo, ele é um homem de Deus cristão, até um pastor. Muitas pessoas de business convidam ele e não sabem disso. Ele diz assim: olha, a única forma de você ter sucesso é quando você investe diariamente no seu sonho. Cada coisa que você faz que não corrobora, que não soma com o seu sonho, ele pode levar você à falência. Poucas decisões, às vezes, são mais poderosas quando são mal tomadas do que anos de decisões certas. Então, o que é que eu quero falar para você hoje e para mim também? O Senhor quer que nós venhamos a dar uma guinada em nossa vida, amém ou não? Amém. Semana passada eu falei, não vou gastar tempo com isso agora, porque já investi nisso semana passada. Nós vimos que, para que a gente tenha esse sucesso na vida, e quando eu digo sucesso, não tem nada a ver com ser rico ou famoso. Tem a ver com sair de um ciclo vicioso de insatisfação, de frustração, de até no momento de pregação, só ver o quanto a gente é ruim. Não. Eu quero ver o que eu não estou bem, claro, porque o espelho tem essa função, mas eu também quero ver o que Deus pode fazer comigo, amém? Ora, a mulher que se olha no espelho e acha que está um pouquinho acima do peso, se você é casada, dê um glória a Deus, porque tem um cara que lhe acha ótimo. Amém ou não? Tem que lembrar disso. Né? Então, vamos ver aqui o que a palavra diz. O versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é essa doutrina dos apóstolos? É a própria palavra de Deus. Para que a gente tenha esse sucesso e saia desse lugar comum, saia dessa falência, saia desse marasmo, a gente precisa ter uma perseverança na essência. Tem um monte de coisa que a gente pode fazer, que a gente pode ver, coisas que são legais, coisas que não são pecado, mas de essência. Por exemplo, está numa roda de amigos, e tem muitos assuntos que são naturais, não são nem carnais, nem espirituais. Às vezes fala de política, de economia, às vezes fala de negócios, às vezes fala de um assunto da faculdade. Se os meninos do jiu-jitsu vão conversar uma coisa sobre a matéria, se você trabalha com construção, vai trabalhar uma coisa aqui, tudo bem. Agora, cabe a pergunta, nas minhas relações, eu me importo em falar o que para mim é mais importante? Que é o Evangelho? Que é o que Deus faz e tem feito por mim? Que é o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa? Quando às vezes ela mostra um problema para a gente sabe que aquilo é facilmente solucionável, desde que tenha uma postura adequada. Por exemplo, estava no grupo de psicólogos, deve ter vários, eu faço parte de um, tem muitos, tem uns 200 psicólogos na cidade, do WhatsApp. E aí estavam falando, botaram sobre o aumento da AIDS, que o Boixá da Band comentou na rádio, e é engraçado com os comentários que surgiram no grupo dos psicólogos, do tipo, será que aumentaram mesmo os números de pessoas com HIV, ou somente agora eles têm consciência de que têm a doença? É que nem aquele negócio, né, quando o crente diz que está tendo mais terremotos, Jesus está voltando, não, é porque agora tem mais informação. É só eu parar para conversar com um geólogo, ele vai dizer para você, tem tido sim muito mais terremotos. Ok? Aí eu disse assim, gente, não podemos fechar os olhos, eu trabalho com jovens, eu atendo 200 adolescentes e jovens por ano. Eu sei porque tenho minhas fichas. E muitos deles não estão nem aí para ter algum comportamento que os proteja. Não dá para fechar os olhos não. Aí embaixo eu botei assim, inclusive nós temos que, aí alguém falou, a gente como profissional de saúde, a gente tem que promover a educação, o preservativo, não sei o quê. Aí eu botei embaixo assim, inclusive a gente tem que promover também a ideia do casamento fiel como arma super eficiente no combate à discriminação da AIDS, como foi feito em Uganda. Gente, tem um monte de crente no grupo, ninguém para dar um ok, um joia, um aplauso. Eu disse assim, gente, o povo está muito apático. Cadê os crentes? Eu sei que tem um monte de crente lá. tem um monte de crente no grupo, cadê os crentes com medo de expressar opinião, que até científica, Uganda era um país que disseram, vai morrer todo mundo. Só que é um dos países hoje mais evangelizados, onde o evangelho mais cresce. Hoje, Uganda é 80% evangélico. É um dado da Organização Mundial de Saúde. Eles não entendem como é que pode. Lá, as igrejas dizem, não, você tem que casar e ser fiel à sua esposa. Claro que para o ímpio a melhor opção para não ter AIDS é usar o preservativo, que embora seja ineficiente muitas vezes, mas é o recurso que ele tem. Não vamos fechar os olhos para isso, ok, gente? Mas ignorar o casamento como a melhor estratégia, casamento fiel é a melhor estratégia. É óbvio isso? Claro que é. Ai não, a gente não fala disso porque não tá na moda, não é politicamente correto. Falar em casamento fiel como o melhor método contra a disseminação da doença? O que é que estou falando para vocês? Nós, como servos de Deus, precisamos perseverar na essência. Estava todo mundo falando de um monte de jeito de combater a AIDS. Eu falei, uma vez eu vi um adesivo no carro, chocante, inteligente, maravilhoso. Dizia assim, Deus inventou o sexo seguro. Aí eu pensei, aí eu li embaixo, e chamou de casamento. Amém ou não, irmão? Então, a gente tem que ter coragem, amor, graça para poder perseverar na essência. Amém ou não? Perseverar na essência? A gente mesmo percebe que às vezes a conversa vai levando a gente para um lugar que não tem nada a ver. Eu lembro da faculdade que o pessoal não tinha nenhuma vergonha de me oferecer maconha. Aí eu peguei e comecei a oferecer Jesus. O cara não tem vergonha de me oferecer maconha. Por que eu vou ter vergonha de oferecer Jesus para ele? Eu comecei a falar do amor de Deus. Eles viam em mim e falavam... Essa alegria sua vem da onde? Você usa o quê? Eu uso Jesus. Alguns saíram para fumar maconha e voltar para a aula, aí para o banheiro orar. Eu vou omitir o princípio maior? Não, não faça isso. Não faça isso. Você, como profissional, não confunda as coisas. Você tem que ser um profissional e tem que atender ao que lhe contrataram. Ok? Mas Deus sempre vai lhe dar a estratégia de você falar do amor dele. Em nome de Jesus, não saia da essência. Não saia da essência. Quando você começa a perceber que sua vida tem um motivo maior do que a sua própria vida, aí sua vida tem sentido. Porque quando a gente fica se preservando, não fala, não ousa falar do que é essencial, a gente começa a morrer. Começa a ser igual aos outros. E eles estão morrendo. Porque a pessoa que não teve experiência com Jesus ainda, pode ser uma pessoa boa, pode ser um bom pai, pode ser um bom profissional, ele pode ser uma pessoa excelente. Mas para que ele vive? Para se manter vivo. Meu Deus, que causa miúda, que causa pequena. Qual é o motivo da sua vida? Ficar vivo. Ter uma vida melhor. Não se engane não, não é porque você tem uma experiência com Jesus que você não é tentado a isso. O motivo da sua vida não é ter uma vida melhor. O motivo da sua vida é glorificar a Deus. O motivo da sua vida é você expandir esse amor de Deus, mesmo ao custo da sua própria vida. Aí você tem uma missão, que é além da sua vida. Aí sua vida tem sentido. Amém ou não, irmão? Amém. Isso faz você acordar, isso lhe motiva, isso lhe faz amar, isso lhe faz servir, isso lhe faz doar. Então, em nome de Jesus, para você ter sucesso pleno, persevere na essência. Amém ou não? Solidez na comunhão. Uma comunhão que você trabalha por ela, não é uma comunhão passiva. Se você tem uma perspectiva de que, não preciso fazer nada por minha esposa, não, já sou casado mesmo, agora tem que me aturar. Coitado da sua esposa. Se o casamento, no casamento, que tem uma aliança, que tem um contrato, que teve testemunhas, você tem que investir nele para que ele continue bem. Quanto mais nos relacionamentos interpessoais da igreja, por exemplo, que o que vai manter eles é o seu investimento neles. Você pode dizer assim, pastor, você consegue se relacionar com todo mundo da igreja da mesma forma? Claro que não. Claro que tem pessoas que me relacionam mais. Não são as melhores. Talvez os primeiros que eu me acheguei. Mas eu ensino e tento ensinar eles a fazerem assim com outros, porque é uma grande hipocrisia. E muitas pessoas se frustram por isso, porque elas pensam que vão chegar numa comunidade e vão conseguir ter a mesma relação com um líder ou com outro, que alguém que já está lá quanto mais anos tem. Não, não funciona assim, nenhum ser humano tem condições de administrar isso. Ok? Então, qual é a ideia na igreja? É que a igreja promova relacionamentos. relacionamentos onde eu me empenho por esses relacionamentos, relacionamentos onde eu vou sacrificialmente abrir mão muitas vezes, mas eu vou criar na pessoa uma ideia de comunidade, fraternidade, família, que ela vai dizer assim: gente, estava com saudade da minha família, mas minha família é garantida, eu estava até com mais saudade da igreja esses dias, como eu ouvi depoimento de uma das lideranças que viajou esses dias aqui na igreja. Não é que ela não ama a igreja, a família, mas é que como a família está garantida, entendeu? E vai misturando. As pessoas perguntam assim para mim, meus parentes de Salvador: como é que você consegue? Lá você não tem ninguém. Eu falo: não tem ninguém? Alô? Eu tenho parentes lá. Tenho gente de sangue lá. Eu tenho gente que eu confio a minha filha para ir no shopping. Eu confio de abrir a minha casa. Aleluia! E o Senhor tem isso para nós, amém ou não? Mas a gente precisa ter a maturidade de saber. Por exemplo, alguns dizem: ah, a igreja tem panelinhas, tem grupinhos. Claro que tem! Isso é saudável que tenha. Geralmente se discute de alguém que não conseguiu entrar em nenhuma. A panelinha de negativo é quando eu faço questão de não me relacionar com ninguém mais. Ok? Mas todo mundo vai ter um grupo mais próximo. Qual é o problema disso? Jesus tinha, gente. Jesus tinha. Pedro, Tiago e João. Tinha ou não tinha? Ele tinha primeiro João. Depois, digamos assim, Pedro e João ali. Mas era primeiro João, depois Pedro, Tiago e João, depois os 12, depois os 70, depois 120, depois os outros. Ok? Então vamos entender uma coisa: comunhão é fundamental em casa, na igreja. Eu tenho que fazer alguma coisa por isso, mas eu tenho que ter maturidade sobre esse assunto. Amém ou não, irmãos? Não dá para me queixar, ninguém me liga, ninguém me dá atenção. Geralmente, quando alguém se queixa para mim e fala assim: pastor, ninguém nunca mais me ligou. Aí eu acho que é um absurdo. Mas nem por isso eu deixo de perguntar: e você, tem quanto tempo que não liga para alguém? Ok? Então vamos ser maduros. Amém, gente? Amém ou não? 3. Um culto comprometido. Lá no texto que nós lemos de Atos, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Esse partir do pão, ele é interessante porque todas as vezes que os crentes se reuniam lá no começo da igreja, eles ceiavam. E é interessante porque eles não só comiam e bebiam do pão e do vinho para poder fazer a comunhão. Tinha uma festa em Coríntios mesmo que se chamava Ágape, Festa do Amor. E o pessoal fazia tipo junto à panela, ele levava comida, todo mundo comia, quem não tinha comida ia para lá comer também. E era uma farra santa, digamos assim, né? Inclusive, o negócio até perdeu um pouco o propósito, porque com o tempo o pessoal ia tão com fome que até mordia uns aos outros. Eu preciso ter uma perseverança na essência. Eu tenho uma causa maior do que a minha própria vida, amém ou não? Eu preciso ter solidez na comunhão. Eu preciso investir na comunhão com os meus irmãos. Eu preciso ter alguém que eu confie tanto que seria capaz de abrir meu coração para ele sem reserva. E ser eu mesmo, pelo menos na frente de uma pessoa. A Bíblia diz: confessar as nossas culpas uns aos outros para que sarei. Gente, psicologia imitou a Bíblia nisso. Eu tenho uma teoria que eu lançava lá na faculdade, assim: como existem abordagens tão diferentes da psicologia, mas todas funcionam de alguma forma, porque o diferencial é o ouvir. Amém ou não, Juliana? Tem escuta com confiança, já é terapêutico. Uma como a minha ainda dá umas direções para a pessoa, não é conselho. São outras variáveis, comportamentos que são mais proativos, ok? Mas o que cura mesmo a terapia é o quê? É uma audição, é um ouvido confiável. A doença sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. Gente, isso é antigo na Bíblia há muito tempo. Tiago, irmão do Senhor, escreveu lá na carta dele: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Tem alguma novidade disso? Não. Então, eu preciso trabalhar pela comunhão. Amém ou não? Eu preciso de um culto comprometido. O que é culto para mim? O que é culto para você? O nosso culto, ele tem que transcender as paredes. Você imagina se o meu culto, o seu culto forem limitados a esse momento aqui, domingo, ou limitados até um tempo que você tenha de oração em casa. Olha, vem aqui para ver, por favor. Na velha aliança, nós tínhamos o tabernáculo, que era uma barraca de palha, que o judeu faz até hoje no tempo da festa do tabernáculo. Fica aqui virado para o pessoal. Está bem parecido com Jesus, ele era assim no seu porte, na sua cor. Tinha o tabernáculo. Vamos para o tabernáculo, que a presença de Deus está lá com a arca. Confere, Juliano. Depois, Salomão construiu o templo. Ok? De pedra, foi com bem ouro, um negócio bonito. Depois, Jesus veio e tabernaculou no nosso meio. Se fez o próprio tabernáculo, a própria presença de Deus. Depois, nessa experiência que nós lemos em Atos, ele assoprou o Espírito Santo dele. E agora, quem é o templo? Esse cabra aqui. Ele é o templo. Isso aqui não é templo. É por isso que estou falando para os meninos de jiu-jitsu. Vamos botar uns tatame aqui. Vamos rolar um treino. Liberar de... Não, fica aí. Porque não pode. No templo. Vai treinar artes marciais. Ó. Que templo? E o templo lá indo para o jiu-jitsu 3 vezes por semana? Amém ou não, irmãos? Amém. Se eu e você tivermos a consciência de que eu sou templo e o Espírito de Deus está em mim e aonde eu vou é culto e templo, meu amigo, vai mudar muita coisa. Muita coisa. Quando o fiscal chegar pedindo para dar uma nota diferente, você vai dizer assim: estou no meio do culto, estou no templo, não se peca no templo. Eu sou num templo que tinha uma placa de madeira bem grande na igreja que eu fazia parte. Quando era criança, igreja batista, amo muito, e dizia assim: guarda os teus pés quando entrar na casa do Senhor. Gente, eu ficava com meu pezinho assim no banco, ó, um em cima do outro. Hoje eu entendo que a casa do Senhor é o meu corpo. Então, se eu tinha medo de pecar dentro da igreja, hoje eu tenho receio de fazer o que é errado aonde eu estiver, porque o templo vai onde eu for, amém ou não? Então, o nosso culto, ele tem que transcender um dia ou um endereço. Ele tem que ser onde você está, principalmente quando ninguém está te vendo. Vou repetir. O seu culto tem que transcender o lugar físico, principalmente quando ninguém está te vendo. É engraçado porque... Obrigado, meu irmão. Você... Valeu, viu? É engraçado porque quando o sujeito vai fazer besteira, né? Ou na internet, onde for, olha para os lados, né? Que besteira. A gente devia olhar para cima. Muda tudo. Muda tudo. Irmãos, quando eu fui entendendo isso, não dá para pensar que a mulher é maluca. Porque às vezes o homem não xinga a mulher, mas pensa que maluca, maluca, maluca. O que é que eu fiz, meu Deus do céu? Onde é que eu amarrei meu jegue? Meu Deus do céu. Bem que eu tinha que ter ouvido mamãe. Meu Deus do céu. Não pode mais. A Bíblia diz lá em Filipenses assim, ó. Só pense em tudo que é bom, tudo que é de boa. Aí eu fui estudar no grego, fui lá. Que é esse negócio de boa fama? Ali significa, só pense o que é publicável. Publicável. Publicável. Por exemplo, se o marido falar assim, amor, o que é que você... Mas eu levo você na academia. A esposa diz, o que é que esse gordinho quer? Você diria isso ao vivo? Se você não diria, então não pense. Aí você diz, peraí, assim é demais também. Eu já não posso fazer um monte de coisa. E agora não posso nem pensar. Calma, gente. Isso é bom para você. Porque quanto mais você pensa no que pode, do que não pode falar, mais você vai se ver se traindo, como Freud fala, com atos falhos, falando sem querer o que está aí dentro. E adoecendo. Então, olha só, a proposta do Evangelho, que na verdade é uma ordem, é: tem um culto que ele é pulverizado na sua vida. É isso aí. Eu tenho que ter um culto comprometido. E meu culto não se limita a essa reunião. Amém ou não? Todos os lugares. Estou. Quer ver um lugar bom para a gente ser crente? Bom. Bom. Lugar ótimo para a gente ser crente? Por exemplo, é quando a sogra faz uma crítica sua. é um momento ótimo. Você não pode xingar ela na cabeça, nem de cobra, nada. E você ainda tem que abençoar os que maldizem. E a Bíblia diz que eu tenho que elogiar os que me ofendem. Aí digo assim, oh Deus, sogra maravilhosa, maravilhosa, maravilha, maravilha, maravilha. Se não fosse ela, eu estava sozinho, ela é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, obrigado por minha sogra, Senhor. Eu digo a minha sogra, eu amo minha sogra mesmo, de verdade. De tanto repetir isso, né? Pegou. E aí eu digo minha sogra assim, mas você e você, eu só elogio ela. Só... Às vezes, ela é minha mãe, né? Então, às vezes eu ajo como filho, posso reclamar alguma coisa dela. Mas aí, eu digo, sogra, a senhora está um ponto demais, porque se não fosse a senhora, eu não tinha conhecido sua filha. Então, eu vou reclamar de quê, pelo amor de Deus? Amém ou não, irmão? Meu não, irmão. Oh, sua mulher está do seu lado, viu? Então, o culto comprometido, eu preciso de uma transcendência motivadora. O que é uma transcendência motivadora? Olha aqui, presta atenção. Diz lá o texto, ó. O que é que eu devo fazer? Pedro falou lá para ele, o que é que a gente vai fazer agora para ser salvo? E aí Pedro explica, se arrependa, seja batizado. E viva essa prática aqui, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Uma perseverança na essência, amém ou não? Mesmo no meio da discussão. Calor das emoções, persevere na essência. Solidez na comunhão, invista no seu relacionamento. Culto comprometido, seu culto transcende um dia, uma hora e parede. Transcendência motivadora, dizia assim, no partir do pão e nas orações. Os crentes, eles oravam. Olha, irmãos, eu oro, queria orar mais do que eu oro, mas vou te contar, eu peço socorro a Deus o tempo todo. Eu fui entendendo que não dá sozinho, nada. Quer ver a coisa que você mais deve pedir a Deus socorro? O que você faz bem. Porque geralmente é aí que você cai na soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. O discipulador de Lutero falava, naquilo que você é melhor, naquilo que você mais tem que ter cuidado. Então a transcendência motivadora é o quê? Cuidado com sua oração, irmão. Você vê que às vezes a oração é assim, para ser espiritual, né? Tem que ter biquinhos. Ó, Senhor, do teu mais alto e sublime trono, ó Deus. Estou aqui empedernido sobre os meus artérios, buscando o beneplácito da tua benevolência. Gente, uma oração dessa, o cara que é novo na fé vai dizer assim, eu nunca vou prestar para orar. Nunca, nunca vou saber essas palavras. Não vou saber, não vou saber. Desiste. Gente, olha, eu já falo para você. Eu tento ter um relacionamento tão íntimo com Jesus. Eu tento, eu me esforço. Que às vezes eu tô numa conversa, que não está edificando, está chata, não é com o irmão em Cristo, aí eu oro assim, Senhor, você me tira dessa agora aqui, Senhor, não estou gostando não, tá bom não. Aí de repente acontece uma coisa, Deus me livra daquilo. Não da pessoa, a pessoa tem que amar, amém? Mas às vezes é uma conversa que não está legal, não vai levar para um lugar legal, que nem alguém que está criticando outra pessoa, você já falou que não quer ouvir a crítica, a pessoa está falando, para que ficar ouvindo, gente? Cai fora, oro. Estou com paciente, às vezes chega uns casos, irmão, ninguém marca consulta para falar assim, estou tão bem, estou com saudade, e aqui te matar a saudade. Não. E aí tem horas que eu sento assim na frente da pessoa, e quando chega um que diz assim, você é a minha última opção, e sou suicida, viu? Dê um jeito. O quê? Ah, menina. Já teve um que eu olhei assim para a janela e falei, ainda bem que é travada. Eu oro. Estudei muito. Olha, digo isso para a glória de Jesus. Porque eu acho que tinha uma carência que tinha que tentar superar, sabe? Coisa para resolver minha terapia aí. Mas eu era os melhores alunos da minha faculdade. Mas professor de psicanálise mesmo não deixava fazer trabalho em dupla. Tinha que fazer trabalho sozinho. Ele achava que a galera ia. Eu lembro que um dia eu estava na aula de psicanálise e a professora falou, resenha crítica, que é uma maldade. O Juliano, se você for um professor universitário, eu não faço isso não. Com resenha crítica de um autor como Freud, o cara tem que ser pelo menos pós-graduado. Quem faz isso com a gente? Tal texto. Aí falou assim, Pode fazer as duplas. Só Deus faz um negócio desse, gente. Eu era desnutrido do alagado. E aí a professora falou assim: todo pode fazer duplas, menos vocês sabem quem. Aí eu olhei pro lado e falei assim: quem que não pode? Aí uma menina assim, olhou com nojo de mim, viu? Falei assim: Freudinho, não sai de canto. Aí é milagre, só Deus faz essas coisas. Estudava muito, muito, muito. E tinha um negócio comigo. Eu ouvi esse negócio meio doido. Lá em casa a gente tinha tipo um núcleo lá, e jovens, que era e tantos irmãos que iam, irmão e não irmão também, que ia para ver o que estava acontecendo. Que era assim: a galera do quarto diz amém, amém. E a casa toda, parecia o Carandiru, aquela rodinha assim, ó. Até para pregar era difícil, tinha que fazer assim, licença. Foi nesse dia que uma vizinha converteu, e depois foi lá e falou: olha, pastor, eu vi a sua pregação e converti lá em casa. O que, que eu faço para ser crente? Aí eu falei: opa, agora vou lhe apresentar o discipulador, deixe comigo. E ela está serva de Deus até hoje, Luzia, a vizinha. Mas vamos lá. E aí eu disse lá nesse culto assim: o povo não estava lendo a Bíblia, os meninos, gente? Aí deu uma loucura na minha cabeça, assim, que fui falando e fui me arrependendo, mas eu falei assim mesmo. Eu disse assim: olha, a partir de... Eu fazia duas faculdades. Eu pegava 20, 22 matérias. E aí, eu disse assim: a partir de... Gente, eu lembro até hoje, eu quase chorei na hora. Falei: a partir de hoje, eu só vou estudar depois de ler uma hora de Bíblia. Aí eu disse: tô doido, tô maluco, como é que faço um negócio desse? Mas sabia que foi esse semestre que eu tirei melhores notas? Porque eu me organizei mais, eu estudava mais. Então, voltando ao que a gente estava dizendo aqui, eu tenho que ter uma transcendência motivadora. Eu tenho que ter uma vida de oração que é em todos os momentos. Eu tenho que estar no meu trabalho dizendo: Deus, me diz aqui como eu vou lidar com essa pessoa. Porque tem horas que a gente que encosta para machucar você. Tem gente que encosta para lhe machucar. Mas eu não vou dar um banho de sal em você e tirar o descarrego. Eu quero que você ame essa pessoa. Eu quero que você ore por essa pessoa. Eu quero que você entenda que, às vezes, a pessoa... Às vezes não, a Bíblia diz que quando você faz o bem que ele persegue, é como amontoar brasas vivas na cabeça de outra pessoa. Ela não vai entender aquilo, você é maluco, você é idiota. Que tecnicamente é um tipo de demência. Mas assim, o que é que eu faço então? Ora. Como é que ora? Ah, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Ninguém sabe orar perfeito, mas todo mundo sabe orar. Se você sabe falar, você sabe orar. Se você é mudo e usa a língua dos sinais, você sabe orar também. Todo mundo está ouvindo aqui, né? Sei. Ninguém muda, né? Então, o que eu quero desafiar você a partir de hoje é: ore o tempo todo. Ah, mas vão pensar que eu sou doido. Faz parte do evangelho. Ah, mas eu não sou ainda um crente. Eu até gosto da igreja, eu gosto da Bíblia, mas não sou um crente ainda. Mais ainda você precisa. É uma coisa que deve ensinar, inclusive, a quem não tem experiência com Jesus plena ainda, dizer assim: você já orou hoje? Falei: o quê? Você já orou? Ore, rapaz, fale com Deus. Ah, não, não gosto de coisa de religião, não. O que está falando de religião? Que religião? Religião atrapalha. A pessoa se interessa: como é? Você ora sem religião? Religião é uma coisa que inventava em chegar até Deus. Tem umas que são melhores, outras piores. É que nem uma escada. A escadinha da sua casa, a escada de bombeiro, uma é melhor que a outra, mas nenhuma das duas chega no céu. Então, religião em si já é fracassada. A boa religião, que a Bíblia diz, é cuidar de pobres. Diz lá no livro de Tiago. Mas o que Deus quer é uma relação com você. Fala com Ele, conversa com Ele. Fala suas dores para Ele. Aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém. Aquele mal que alguém lhe fez, que você nunca contou para ninguém, conta para Ele. Mas Ele sabe, mas você não contou para Ele ainda. Fala para Ele: Deus, isso me faz mal até hoje. Me ajuda a abençoar quem me fez mal. Eu não quero levar mais esse mal comigo. É revolucionário. Amém ou não? Então a nossa transcendência tem que ser motivadora. Às vezes eu vou para a oração e saio pior do que eu fui. Não pode estar errado. Eu não vou para a oração porque eu tenho que passar 3 horas orando ou 1 hora orando. Eu vou para a oração porque eu preciso me relacionar com Deus através da oração. Eu não vou para a oração pela forma que eu oro, que é de joelho, ou pelo tempo que eu oro, ou porque ora. Eu tenho que ir para a oração, eu quero encontrar com Ele mais perto, eu quero falar meus problemas para Ele, minhas alegrias, meus sonhos, e ouvir as direções dEle. Eu preciso me relacionar com Ele. O mais importante da oração não é a oração, é com quem você encontra na oração. Amém ou não? Às vezes nossa expectativa é religiosa. Eu sou cristão, o pastor está batendo lá, né, que eu tenho que orar, então eu vou aqui separar esse tempinho, né, porque, afinal de contas, sou um crente meio assim, morno, então eu vou dar uma orada para ver se melhora aí com Deus, de repente Ele me abençoa, então eu vou ficar um tempinho aqui com Ele. Ô, gente, você vai encontrar com o seu melhor amigo. Deus se fez carne e morreu para pagar os seus pecados, você tem um relacionamento com Ele. Amém ou não? Então, a sua transcendência é motivadora. Cuidado, às vezes a pessoa está meio mal assim, meio para baixo, aí bota um louvor. Um louvor que fala da dor. Um louvor que fala da dor que é ser traído. Mas vai dar a volta por cima e vai pisar na cabeça de quem ele fez mal. Gente, só vingança, pelo amor de Deus. Não é um louvor, não. Tem, já não tem a música que tem. Tá ligado, não tem. Ou então é uma música que é quebrantamento. É um quebrantamento que é quase a hipnose. Juliano, presta atenção. Eu estou aqui atentando Juliano hoje porque... Atentando não. Estou usando o exemplo dele que os coleguinhas psicólogos vieram hoje. Gente, tem música que é assim. Oh, agora chore, chore. Estou chorando mesmo por quem? Chore, por que quebrantamento? Chore. Gente, quebrantamento é um estado de consciência do pecado que vai me levar muitas vezes a chorar outras vezes não. Então eu estou meio mal, meio para baixo. O que, que eu faço? Meu irmão, eu começo a cantar louvores que me botam para cima. Eu começo a lembrar que Deus fez por mim. Se for uma tristeza pelo pecado, eu invisto naquilo para ser limpo, peço perdão ao Senhor e levanto. Lembra de Ana? Ana não tinha filho. Ana estava tão triste que não podia ter filho. Foi orar no templo e orava e gemia e chorava. Aí o sacerdote, que era primeiro sacerdote, não sei se sacerdote era. Queria amar os filhos, não foi? Aí Ana lá, desesperada. Aí ele falou assim: você olha, você está com a. Isso olha, você está na samanguaça, menina. Toma vergonha? Você já viu Israel, mulher bêbada nessa hora? Aí ela, meu Senhor, não é a bebida forte, é dor na alma. Aí ele ficou tão sem jeito que falou, que o Senhor te conceda a sua bênção. Mas ele era sacerdote, tinha a autoridade de Deus. O Xentiana foi em casa, fez o jantarzinho, né? Romântico, daqui a pouco não estava grávida, meu amigo. Então, a minha tristeza eu levo para Deus, mas não para cultivar mais tristeza. A minha vida devocional não é para me fazer uma pessoa tão espiritual que não encosta em ninguém. Uma vez eu era seminarista ainda, estava no ponto de ônibus. Aí eu estava todo, né, naquele estilo, calça social, nada contra a calça social, né? Então dá um susto, né, ter ir para a igreja e ver um pastor de calça rosa. Tudo bem. Dá um susto, né? Aí, eu acho legal, conheço irmãos sérios, que vão todo engravatadinho, glória a Deus, ele gosta. Mas eu também quero gostar de estar na calça rosa mesmo, irmão. Tá na bênção para vocês? Pode ser? Então, glória a Deus. Não pudesse, ia ser também. E aí, viu, Fabrício? Aí eu tava lá, né, no alto da minha santidade. Sapato de salto. E aí foi encostando um candomblecista. Antigamente falava macumbeiro, mas não é politicamente correto, né? Então, um candomblecista foi chegando. Né, candomblecista? Com aquele, tipo um quipazinho do candomblé, né? Com os objetos dele aqui. Salvador, né, meu amigo? No aqui da Bamba, pegar um ônibus. Pega sete portas, as meninas vão fazer a festa ali, né? Aí tá com a cestinha dele, com os patuá dele. Aí tô eu aqui, né? No alto da minha santidade. A Bíblia grandona. Aí aquele filisteu foi chegando. E aí ele foi chegando, eu tava aqui em pé. E aí ele foi chegando perto assim. Aí achou um lugar, né? E achava que era por causa da minha santidade. Mas achou um lugar e sentou no ponto de ônibus. Aí eu pensei comigo no alto da minha espiritualidade. Eu era um querubim praticamente. Aí eu disse assim, é isso mesmo, quando chega a luz as trevas são dissipadas. Deus é Deus misericordioso. Deus é bom demais. Eu não lembro se foi nesse mesmo dia, mas digamos que tenha sido. Eu não tenho essa memória perfeita. Eu estava nesse ponto de ônibus e aí o pessoal começou a se afastar de mim. Talvez tenha sido no mesmo dia. E aí estou se afastando, né? Pensei o quê? Pô, estou tão santo que as pessoas pecadoras estão repelindo. Minha santidade está repelindo as pessoas. Aí uma senhora mais corajosa olhou para mim com a cara de nojo, que eu vi poucas vezes na minha vida. E ela olhou com aquela cara assim, engolfando já. Aí fez assim, e apontou pro meu pé. Sapato novo, engraxado, de couro, gente. Aí quando eu olhei, gente, era de cachorro. O bicho comeu alguma coisa estragada, eu tava em cima de uma poça de vômito de cachorro. No alto da minha santidade, pensando que o povo estava saindo de perto porque eu era o próprio Espírito Santo no ponto de ônibus. Gente, pelo amor de Deus, que espiritualidade é essa que afasta as pessoas? Jesus, os pecadores, publicanos, encostava porque ele tinha palavra de vida, ele tinha cura. Quem não encostava em Jesus era hipócrita. Os hipócritas não gostavam dele, mas quem queria mudança de vida encostava em Jesus. Então a pergunta é: não que você vai ter uma teologia leniente, dizer, não, tudo pode, a graça. Não, não, não. A gente tem que ser amoroso e claro. Ok? Amém ou não? Mas o amor, o afeto, a graça, o poder de Deus não vai repelir as pessoas. Vai atrair as pessoas. Amém ou não? Amém. Então cuidado com esse estereótipo de espiritualidade que tem uma barreirinha aqui em cima. Não pode entrar no altar porque não está santo. Gente, o altar sou eu. Amém ou não? Amém ou não? Então, que o Senhor nos dê uma transcendência motivadora. Eu quero mais de Deus, mas não para ser um doente, um recalcado. Eu quero ser uma pessoa que tem tanto de Deus que atrai as pessoas, que tem palavra de vida para elas. Amém ou não, irmão? Vamos lá. Quinto. Ainda no quarto, Lucas 9, 23 diz assim: em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Quinto, nós precisamos de uma abnegação permanente. Jesus, no texto de Mateus 9, de Lucas 9, 23, diz: se você quer me seguir, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Depois ele diz: tome a sua cruz diariamente e siga-me. Amém ou não? Presta atenção aqui em mim. Eu e você precisamos de uma negação permanente. Eu fui estudar o que o termo grego queria dizer melhor aqui. E esse negar-se mesmo é quase esquecer de si mesmo, perder a visão e o interesse próprio. E isso é algo muito difícil de falar hoje, muito controverso. Porque não é só o mundo, a igreja também está dizendo: você é o centro do universo. Você tem que estar bem. Você tem que ter muitas coisas. Você tem que ser saudável. Você tem que... E bota uma carga em cima da pessoa que é insustentável. Mas, o que é que a Bíblia diz? É que a única forma de nós termos essa paz que o mundo oferece, mas não dá e nos defrauda. Vocês lembram o que Jesus disse? Presta atenção aqui. Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. O mundo promete, se tiver mais dinheiro, está tudo em casa. Não, carro melhor, você vai entrar no carro e vai sentir o homem. Você viu a propaganda do Passat? Novo? Gostei porque tem uma figura masculina forte. O pai diz: é, filho, você quer passar? Eu devia ter aproveitado mais. Eu devia ter mais tempo com você. Eu me arrependo. Aí o filho mostra o neto e diz: agora você tem tempo, pai. Aproveita ele. O sujeito chega na concessionária, olha para aquele carro, está com crise de identidade e fala: vou comprar esse carro. Vou ser um pai melhor. Gente, vai ser o quê? Pai melhor coisa nenhuma. Às vezes vai rebolar para pagar aquele carro, vai ficar endividado e vai ter mais problema ainda. Para com isso. O que faz a gente um pai melhor? Não é entrar num carro, não é uma casa que eu não consigo nem alimentar meus filhos para poder ter a casa. Que evangelho torto é esse? Isso tem nada a ver com o evangelho? Eu preciso ter abnegação permanente? Sim, tem coisa que precisa e tem coisa que é inútil. Tem coisa que é necessária, tem coisa que é inútil. Maior parte do nosso tempo nós passamos correndo atrás de coisas inúteis, de informações inúteis, de bens que de bens só tem um nome. Eu fico muito transtornado quando atendo alguém que a criança passando por dificuldade. Muitas vezes eu digo: não precisa trazer o menino, só com você. Aí a família diz: mas é ele que tem um transtorno. Aí eu digo assim: só precisa encontrar com ele uma vez para ver que não tem transtorno nenhum. É um desafio profissional para mim também. E eu faço espécie de coach, porque não é ele o objeto da minha terapia, é a criança. Então, através dele, eu digo: você tem tempo com ele? Tenho, sim. Como é o tempo? A gente chega em casa, liga a televisão, vai vendo a novela, comendo e depois dorme. Você precisa ter tempo com ele? Claro que o menino vai ser quebrando tudo para chamar a sua atenção. Cadê o tempo com ele? Bem verdade que existe alguns casos que são, de fato, um caso clínico, ok? Mas na maioria dos casos, a família está correndo atrás de um monte de coisas e está terceirizando a criança. Vocês estão comigo aqui? Diga amém. Então, se eu não tiver uma negação constante, observando aquilo que é importante ou não, eu vou meter o pé pelas mãos e vou passar a maior parte da minha vida pagando conta, correndo atrás de pagar cartão de crédito. Então precisamos da abnegação permanente. Negue-se a si. Você diz: mas pastor, peraí, a vida é tão difícil, vou ficar me negando tanto, quanto que eu vou ter a recompensa? Primeiro, a igreja tem que ter coragem de dizer que o homem e a mulher que esperam aqui na terra, acima de tudo, são os mais infelizes dos homens. É o que a Bíblia diz. Tem recompensa que vai ser no céu, ok ou não, ok? Amém ou não? Mas vou dizer uma coisa para você. Experiência própria e de centenas de pessoas, centenas que eu já ouvi, centenas e centenas de pessoas. A única coisa que a gente se arrepende por ter vindo para o Evangelho é uma. A gente se arrepende sim. Sabe do que a gente se arrepende? Não ter vindo antes. Só isso. Ah, mas a gente deixa de fazer muita coisa. A gente começa a perceber que era um monte de bobagem. E o tempo vai passando e a gente vai vendo como essas bobagens tentam roubar o nosso tempo. Então, para você ser uma pessoa bem-sucedida, em nome de Jesus, encare o fato de que você vai ter que viver uma abnegação permanente. Jesus diz: negue-se a si mesmo diariamente. Mas eu vou descuidar, fazer mal ao meu próprio corpo? Claro que não. Você vai começar a dizer não às paixões da carne. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. A carne, ela quer lhe dar prazer. E o Espírito quer lhe dar paz. A carne quer dar prazer. E o Espírito quer dar paz. A gente é convencido no mundo de que prazer é paz. Né? Não. Não é mesmo. Já ouvi vários relatos de jovens. Fizeram aquela noitada, droga, sexo, e quando acordou era com nojo da menina do lado e a menina com nojo do menino. Isso é pai? Claro que não é pai. E a neura de saber se está com alguma doença ou não? Isso é pai? Claro que não é pai, pelo amor de Deus. Eu na faculdade era muito promíscuo lá, tinha muitas festas, e eu estudei na Escola Baiana de Medicina. Então tem a galera de medicina, a galera de psicologia e tinha a galera de físio, parece, e dentista, só saúde. Gente, as festas de medicina eram um negócio doido. Primeiro era open bar. Sabe o que é open bar, gente? Você sabe. Você deve até cair, meu amigo. Paga uma vez só. Aí tinha assim, skate na casa de fulano. Eu falei: que negócio de skate, velho? Que isso? Eu quando tava lá no mundo, não tinha skate ainda. Skate? Skate enchia a cara antes da festa. Já vai cheio. Aí fica a pergunta: que paz tem num diabo desse? Pelo amor de Deus. Tem prazer. Um prazer que é antagônico à paz, porque é um prazer muito que tira muito a paz do cara depois. Muito. você está comigo, diga amém. Viva uma negação permanente. Para de fazer besteira. Você que já converteu, em nome de Jesus, para com isso. Para de ficar dizendo sim à língua. Ah, eu precisava me desabafar. Fazer que nem... Lá em casa era assim, minha avó não falava palavrão, era cristã. Lá em casa a gente é cristão já desde meu bisavô, já 4 gerações. E aí minha avó falava, menino, menino, menino, menino, menino. E fazia uma cara de quem desabafou ainda. Às vezes eu olhava pra mim assim e falava, menino. Se olhar matasse meu amigo, eu não estava aqui hoje não. Mas às vezes não tem o controle que minha avó tinha e sai cada palavrão, meu amigo. Olha, eu outro dia, atendendo, eu atendo muito crente. Tanto como pastor, como terapeuta. E tento separar as coisas, né? Lembro quando dá. E aí, gente, eu fui ouvindo umas coisas assim com os anos, que eu não sabia que isso era possível, porque na minha casa não se falava palavrão. E eu casei, na minha casa não se fala um palavrão. Eu falei aqui hoje de manhã, eu falei uma frase que criou uma cacofonia e pareceu que eu falei um palavrão, minha filha começou a chorar. Minha filha, ah, eu não falo palavrão. Chorava, eu falei, calma filha, não, que essa palavra com essa parece um palavrão. Lá em casa não fala palavrão. Eu sei que na casa ninguém aqui fala também. E aí eu falo assim, a gente brigou, a gente se ofendeu, eu falava assim, você disse o quê? Que ele era idiota, algo assim? Tem que ter cuidado. Idiota? Idiota? Idiota eu falo pra minha mãe. Que qualidade de crente é essa? Irmãos, a gente vai conseguir falar do amor de Deus, as pessoas vão começar a converter, a ver que lindo é a vida com Deus, se você tiver o mínimo de coerência do que você ouve e prega com o que você vive. Tem que ter uma abnegação diária. Tem coisa que a gente abre mão todos os dias. Isso é maravilhoso porque tem espaço para fazer o que é certo. A Bíblia diz que não se adora a dois senhores. Se você deixa de fazer o que é errado, naturalmente você vai ter mais tempo e vontade de buscar o que é certo. Amém ou não? E tem que compensar, né, gente? Em vez de fazer um monte de coisa. Para de ser o crente que não faz, que não pode. Ah, eu sou tão crente, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço fornicação, eu não faço pornografia, eu não faço aquilo, eu não faço... Pelo amor de Deus. Vai botar o quê nesse buraco vazio aí? Tem que botar Deus. Tem que botar amor aos irmãos, tem que botar serviço, tem que botar se encher da palavra, se encher de vida, e a gente está feliz. E é que nem os colegas na faculdade, você usa o quê, velho? Eles achavam estranho, eu sorri à toa. Eu uso Jesus. Penúltimo, paixão pela missão. Jesus diz, tome cada dia a sua cruz. Como eu falei, não é só tirar o que é errado, é colocar o que é certo. Deixa eu te falar uma coisa, um segredo aqui, quero que você preste atenção. Eu vou demorar um pouquinho mais hoje. Preste atenção, por favor. Se você só tira o que é errado, Marta, e não coloca o que é certo, não dura muito tempo. É um erro muito comum. As pessoas recebem Jesus, começam a gostar da fé e começam a deixar de fazer um monte de coisa que teoricamente as preenchia. E não começam a fazer o que é certo. Procura um discipulador, quem é um discipulador? Uma mulher procura uma mulher mais madura. Está lá em Tito, as mulheres mais maduras ensinam as mais novas a serem boas mães, servas de Deus, amar os seus maridos. Os homens mais maduros ensinam os mais novos. Paulo disse a Timóteo, tem os mais novos como filhos. Eu recebo a Jesus, eu preciso de alguém para me orientar, preciso de alguém para me abrir, eu preciso trabalhar na igreja, eu preciso conviver com os crentes, eu preciso levar o amor de Deus, eu preciso crescer na palavra, eu preciso aprender, eu sei de tanta baboseira que aprendi nesses romances dos mais vendidos, eu lia Zilva Gaspareto, todos que lançavam um livro, eu lia, está cheio de doutrina errada, e não vem para a escola bíblica, a Bíblia diz que tem que saber da resposta da fé, gente, você tira um monte de coisa errada, bota o certo no lugar, senão não dura muito tempo, o saco vazio não fica em pé, amém ou não? Então, em nome de Jesus, para ser bem-sucedido, para você dar uma guinada na sua vida, tenha paixão pela missão, tome a cruz sim, faça o certo no lugar do errado, não basta não fazer o errado, se você for no mosteiro budista, vou falar isso aqui para você não se esquecer de mim, já basta a calça rola, né? Se você for no mosteiro budista, você vai ficar com inveja deles, o povo disciplinado, o povo que ora, o povo que só come arrozinho com manteiga, seria esse cara mais crente do que eu. Disciplina 10. Mas eles vão para lá se esvaziar, procurar o nirvana. A meditação deles é esvaziamento, esvaziamento, esvaziamento. Não basta você se esvaziar, você tem que se encher de Deus. Amém? Porque senão não vai durar muito tempo a sua experiência com Deus. Eu tenho que colocar Deus no vazio do que eu tirei, do que era ruim para mim, do que era nocivo. Amém ou não, gente? Por fim, eu preciso descobrir o meu destino. O homem, ele tem dois momentos importantes na sua vida. Quando ele nasce e quando ele morre para o mundo. E quando a gente morre para o mundo e nasce para Deus, a gente tem um encontro com o destino. O que é um encontro com o destino? Encontro com o destino é descobrir coisas maravilhosas e extraordinárias que Deus conquistou para mim sem eu ter movido uma palha para aquilo, que eu não merecia o que Ele fez por mim. É um destino lindo, maravilhoso, que um monte de gente já encontrou e que eu preciso encontrar também. Jesus diz: negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Não adianta você negar a si mesmo todo dia. Gente, tem gente que vive uma vida monástica, se nega o tempo todo, se nega, toma a cruz, e a cruz parece que é uma punição, e vive aquele martírio constante, e se acha tão crente, tão... coisa nenhuma, sai dessa. Nada disso adianta se eu não seguir a Jesus. E se eu não seguir a Jesus diariamente, quando ele falou diariamente, não era só negar a si, era tomar a cruz, era seguir diariamente. Quero perguntar para você, qual é o compromisso que você quer fazer hoje para dar uma guinada na sua vida? Eu vivi algo que eu nunca vivi, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz. Tem um monte de gente agora, ó, nesse momento agora, ouvindo um charlatão por aí que está dizendo: entregue seu carro que você vai ter uma vida melhor. Pode ficar com seu carro, eu quero muito mais que seu carro. Rapa sua conta bancária. Passa um cheque sem fundo aí que a gente vai botando até sair o fundo. Não. Isso é tão mesquinho e feio. O que Jesus quer de você não é o que você tem. Ele quer você. Ele quer você todo, Ele quer você toda. Se tem alguma parte na sua vida que você não quer deixar que Deus haja naquela parte, essa é a parte que será responsável pela sua ruína. Vamos ficar de pé, por favor. Quero orar com você agora. E eu vou orar. Eu queria que você não falasse enquanto eu oro, por favor. Eu queria ali encaminhar num tipo de oração, de renúncia, de entrega. Senhor Jesus, nós precisamos ser do automático. Nós precisamos, Senhor, ser mais perenes, perseverar na essência. Quantas vezes nós não perseveramos, nossa perseverança é tão trôpega, tão rápida, nem pode se chamar de perseverança. Senhor, o Senhor quer compromisso. O Senhor ama compromisso. O Senhor é Deus de compromisso. O Senhor nos chama ao compromisso. Nós precisamos voltar esse compromisso com o Senhor. Quem ganha somos nós com isso. Precisamos ter essa perseverança. O Senhor nos ajuda. Toma nossa mão em nome de Jesus. Nós precisamos ter uma solidez na comunhão. Precisamos investir na comunhão. Porque tem coisas que não aprendemos sozinhos. Está claro na tua palavra que tem lições que só aprendemos na comunhão com o irmão, onde nós abrimos o coração, confessamos. Tem coisas que a gente só aprende cuidando de outras pessoas também. Quando nós somos cuidados, não cuida de ninguém. Precisamos trabalhar pela comunhão e não sermos mais passivos nisso. Precisamos, Senhor, de um culto comprometido. Arranca de nós essa noção religiosa ultrapassada, secular, de que tem um dia santo, um lugar santo, um prédio santo. Não, os santos aqui somos nós, não porque não pecamos, mas porque Deus nos separou para Ele. Isso é ser santo. Vamos acordar para isso. Acorda-nos para esse compromisso em nome de Jesus. Precisamos ter uma transcendência motivadora. Muitos de nós vivem a fé como uma religião que só põe a gente para baixo. Uma religião que só faz mostrar para a gente o quanto a gente está errado, o quanto Deus é raivoso, o quanto nós somos pecadores. Não, cura-nos em nome de Jesus. Queremos olhar para o teu evangelho, para a tua palavra e ver que somos filhos, que somos amados, que o Senhor tem um plano nas nossas vidas. Queremos olhar para o espelho e ver a tua imagem. Olha, pareço com Ele. Tem um monte de coisa em mim que precisa ser arrancada, mas eu sou filho dEle, Ele me ama, Ele quer algo melhor para mim. Nos cura em nome de Jesus. Precisamos de abnegação permanente. Senhor, nos faz crentes de fibra. Nos faz homens e mulheres, Senhor, que não tem vida dupla, que não tem um pensamento escuso, feio, mas buscamos santificação até no que nós pensamos, porque logo nossa boca vai falar o que nós pensamos. Nos leva, Senhor, a paixão pela missão. Levar a cruz é honra, é glória, não é vergonha, é glória. É glória ser perseguido pelo Evangelho, é glória ser difamado porque é crente, é glória ser chamado de Bíblia, de tolo, é glória para nós. Porque são esses mesmos que no desespero nos procuram. Senhor, nos faz ter um encontro com o nosso destino. Senhor, em nome de Jesus, nos mostra o que o diabo tem tentado nos vedar os olhos. Nos vendar os olhos. Nós precisamos pôr o Evangelho no lugar do que nós tiramos. Aquilo que o Senhor fascinou, tirou, tua palavra é clara. Quando a pessoa liberta de demônios, se ela não converte, é cheia do Evangelho, os demônios voltam com outros demônios para ocupar a casa que foi limpa. O que tem nos ocupado? Nós precisamos ser cheios do Evangelho, cheios de comunhão, cheios de palavra, cheios de vida, com a noção de missão que transcende a nossa própria vida e nossos negócios. E aí ninguém segura, porque é tão lindo ver o que o Senhor fez nesse dia. 3.000 pessoas se renderam a Jesus. O que vai acontecer conosco como igreja quando nós tivermos uma vida parecida com a igreja da Bíblia? Que perdia dinheiro sim quando era preciso, perdia emprego quando era preciso, perdia até a vida porque tinha uma causa maior. Eu quero viver essa causa maior, senão minha vida não tem sentido. Nos faz apaixonados pelo teu evangelho, nos faz sair daqui querendo mais do Senhor, mudando nossa rotina, orando mais, buscando mais, vigiando a nossa língua. Nos tira dessa vida de cristãos omissos, como se fossem monges que só deixam de fazer as coisas. Nós não queremos só deixar de fazer, nós queremos ser ativos, nós queremos trabalhar pelo Evangelho, queremos fazer discípulos, queremos ver essa cidade mudada, a fibra moral da cidade mudada para uma igreja séria, santa. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor amorosamente nos animou nessa noite. Eu te louvo, Senhor Jesus, que o Senhor tem mais para nós. O Senhor nos ama. E o Senhor, Deus, quer nos levar a lugares mais altos. Senhor, aquelas pessoas que estão aqui que ainda não se renderam totalmente ao Senhor, eu peço que o Senhor dê a elas fome de estar no meio da comunhão dos irmãos. Dá a elas uma experiência sobrenatural com elas, Espírito Santo. Entre em nome de Jesus de uma vez por todas na vida delas. Transforma agora, converte o coração, faz elas entenderem, declararem: eu quero Jesus, apesar da vida que eu tenho, apesar de não achar que mereço, apesar de tudo que eu já fiz, eu quero Jesus a partir de agora governando a minha vida, porque não tem outro caminho. Faz isso, eu te clamo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Faz isso aqui agora. Não há outro caminho, não há outra vida. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, não tem outro caminho. Obrigado, Senhor, glorificado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem dá mesmo, diga amém.